e dos seus problemas nunca se esqueceu. Já mandou um anjo pra colher as lágrimas que desmancham no seu rosto, te causando uma face infeliz. Talvez ninguém te entenda, mas Deus vê. Mesmo sussurrando, ele sabe o que tu diz. Fala baixo pra que o mundo não conheça tua dor, tua tristeza, teu lamento, tua solidão. Mas do trono vem caindo uma lágrima pra criar um terremoto, sufocando os inimigos seus. O mar vai se fechar e eles vão ser derrotados. Deus será glorificado, o inimigo já perdeu. Então não diga nada, espere um pouco, fique em paz, creia somente que Deus já entrou na guerra. Agora é só cantar e festejar e até dançar na presença do guerreiro. Irmão, valeu a pena fazer todo aquele esforço, esperar a vitória pelas mãos de Deus. Você agora é livre das algemas, da escravidão, dos problemas e da solidão. Você é filho de Deus. Mas Deus vê. Mesmo sussurrando, ele sabe o que tu diz. Fala baixo pra que o mundo não conheça tua dor, tua tristeza, teu lamento, tua solidão. Mas do trono vem caindo uma lágrima pra criar seus. O mar vai se fechar e eles vão ser derrotados. Deus será glorificado, o inimigo já perdeu. Então não diga nada, espere um pouco, fique em paz, creia somente que Deus já entrou na guerra. Agora é só cantar e festejar e até dançar guerreiro. Irmão, valeu a pena fazer todo aquele esforço, esperar a vitória pelas mãos de Deus. Você agora é livre das algemas, da escravidão, dos problemas e da solidão. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. Você é...